Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Algumas pessoas estranharam que a gente prosseguisse as aulas em pleno sábado, aleluia, mas eu queria lembrar vocês que o estudo faz parte da devoção e não tem por que parar nos dias santos ou domingos. Então, vamos prosseguir imperturbavelmente. Nós vamos começar hoje com alguns comentários a respeito das leituras que nós encomendamos a vocês, a começar pela Apologia de Sócrates. Eu não vou fazer um comentário linear, eu vou apenas destacar alguns pontos que me parecem essenciais para despertar em vocês as perguntas certas com relação ao texto. É claro que quando você entra numa leitura já com um interesse determinado em busca de algumas respostas, então o conteúdo do texto ele se destaca, ele se torna mais visível. É claro que as perguntas podem viciar completamente a perspectiva. Elas não deixam de ser, de certo modo, um preconceito, quer dizer, uma expectativa que você tem. Mas, sem essa expectativa, a leitura meramente passiva, às vezes, não desempenha, não dá os bons resultados que a gente espera. Então, a solução disto é você fazer várias leituras ou você cruzar várias perguntas diferentes, de modo a que, vamos dizer, esse seu esforço de sublinhar as partes mais importantes do texto, não digo sublinhar fisicamente, sublinhar mentalmente, dê bons resultados, sem que você se arrisque a prejulgar o texto ou a enquadrá-lo de tal modo numa rede de interesses pessoais que você acabe vendo nele só aquilo que você está procurando. Nesse sentido, é claro que o conhecimento extensivo da tradição filosófica ajuda você a colocar as perguntas certas, ou pelo menos você sabe quais foram as perguntas que foram sendo colocadas ao longo do tempo. Você tem agora já um leque de interesses que renderam alguma coisa ao longo dos séculos. No entanto, é claro que mesmo texto que tem 2.400 anos, como esses diálogos de Platão, podem se consolidar numa espécie de entendimento viciado ao longo dos tempos, né? E algumas coisas que são extremamente importantes no texto podem permanecer ocultas ou invisíveis durante milênios. Isto, eu creio que aconteceu, por exemplo, com os textos lógicos de Aristóteles, como eu acredito ter mostrado no livro sobre a teoria dos quatro discursos. Nós vamos observar a mesma coisa em Platão, nesses textos de Platão que nós vamos ler. Eu vou apresentar aqui algumas novidades, algumas perspectivas totalmente inéditas para a leitura desses textos. Perspectivas, no entanto, que jamais teriam surgido sem o auxílio de uma longa tradição. Quer dizer, justamente porque eu conheço, não todas, mas as principais perguntas que se fizeram a respeito do platonismo ao longo do tempo, é que eu pude criar as minhas próprias perguntas e obter minhas próprias respostas, que é exatamente o que eu vou sugerir que vocês façam. Claro que essas perguntas têm que ser feitas de uma maneira muito prudente, muito humilde. Quer dizer, você não pode entrar no texto acreditando que você é o primeiro que vai descobrir o verdadeiro sentido daquilo. Ao contrário, quando você descobre um aspecto, alguma coisinha nova, já é uma grande realização. Não tem nenhuma pretensão de apresentar algo como fez o professor Giovanni Reale no livro Por uma Nova Interpretação de Platão, mas apenas por uma nova interpretação de alguns aspectos do platonismo. Aspectos que justamente ao longo do tempo se consolidaram em visões, por assim dizer, cristalizadas, que parecem muito difíceis de remover, né? Então, em vez de entrar direto nestes aspectos, eu vou apenas comentar o princípio da Apologia de Sócrates, que é um livro que, embora ao longo dos tempos tenha servido mais como um documento histórico sobre a vida de Sócrates, tem, a meu ver, uma importância filosófica extraordinária. Afinal, ali você tem a plena interpretação que Sócrates dá de si mesmo, onde ele explica o que ele está querendo fazer e ele expõe, vamos dizer, as dificuldades da sua tarefa e situa tudo isso no contexto preciso da sociedade ateniense do seu tempo. Ou seja, você tem ali a visão que o pensador tem de si mesmo, a visão que ele tem da sociedade e, vamos dizer, a relação entre as duas coisas. Então, nós podemos dizer que esta autointerpretação, de certo modo, ela está no centro da vida de Sócrates e, portanto, está também, de certo modo, no centro da obra de Platão. Embora não seja considerado um dos grandes textos filosóficos de Platão. Mas acontece que aqueles dados fundamentais que nós vamos destacar aqui, e sem os quais eu acredito que toda a interpretação do platonismo pode sair bastante viciada, só se encontram na Apologia de Sócrates e mais lugar nenhum. Um pouco também no Fédon, que nós veremos mais tarde. Sócrates está, então, diante de um tribunal que o acusa de não crer nos deuses da cidade e de perverter os jovens, instilando neles ideias ateísticas. E a primeira coisa que Sócrates faz é explicar como essas acusações vieram a aparecer. E ele começa com, vamos dizer, um artifício, por assim dizer, muito, muito interessante, onde ele diz que existem os acusadores presentes, quer dizer, aqueles que formalmente apresentaram a queixa ao tribunal, mas existe por trás deles toda uma rede de acusadores mais antigos que vêm, então, espalhando rumores e calúnias contra Sócrates há 20 ou 30 anos, sei lá. E ele diz que ele não pode se defender dos mais recentes sem defender-se dos mais antigos primeiro. Ele mostra ali, vamos dizer, que a credibilidade que as acusações formais têm neste momento resultam de um longo trabalho feito por acusadores multitudinários e anônimos ao longo do tempo. Ou seja, nós temos aí um dos princípios fundamentais da compreensão, para a compreensão da ação política. Quer dizer, qualquer proposta pública, qualquer afirmação que se pretenda apresentar como verdadeira num determinado momento, ela adquire toda a sua credibilidade de um contexto social e cultural que ela mesma não pode criar. Ou seja, toda e qualquer presunção de verdade na esfera pública, ela se apoia em premissas que já estão dadas na plateia. Quer dizer, este é um dos princípios fundamentais da retórica. Você tem que saber no que as pessoas já acreditavam para saber se elas vão acreditar no que você está dizendo agora ou se vão acreditar no que está dizendo o seu adversário. De certo modo, este preceito da retórica antiga já contém tudo aquilo que no século XX seria chamado a Revolução Cultural Gramsciana. Quando Gramsci diz que antes de você se aventurar a uma ação diretamente política, você precisa primeiro conquistar a hegemonia cultural, é exatamente disso que ele está falando. Para vocês verem como, em filosofia, raramente existe alguma coisa nova debaixo do sol. E Sócrates diz que defender-se dos seus acusadores atuais é uma coisa, quer dizer, é somente pegar as afirmações que eles estão fazendo e discuti-las no plano em que elas se colocam. Porém, o sentido dessas acusações emana justamente da rede de premissas que foram espalhadas na cultura ao longo do tempo. E que, para defender-se destas últimas, ele se encontra na posição de quem está discutindo com fantasmas, porque são acusadores ausentes e quase todos anônimos. Né? Então, esse fenômeno, vamos dizer, dos rumores, das intrigas que vão se disseminando no corpo da sociedade durante muito tempo e que depois, por assim dizer, se cristalizam numa ação mais concreta e mais direta. Tá certo? Então, esse é um dos princípios de interpretação de qualquer ação política no mundo. Nenhuma ação política, e é claro que a acusação de Sócrates é um ato político, pode ser compreendida sem uma sondagem desse fundo de credibilidade, tá certo? Que tem que ser preparado durante muitos anos. Tá certo? Então, às vezes, o efeito de uma ação política, de uma proposta política, ele aparece assim, de maneira tão rápida e devastadora, justamente porque as próprias razões que fundamentam o seu sucesso, elas, ao mesmo tempo, elas estão em ação naquele momento, mas foram esquecidas. Então, aí você tem, vamos dizer, uma estrutura que se assemelha muito à definição de neurose dada pelo meu amigo Juan Alfredo César Miller. Uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, todos esses rumores e esta rede de opiniões que se espalhou na sociedade, ela não é lembrada conscientemente agora, mas ela é a raiz da credibilidade da ação que se desenrola no momento. Tá certo? Nós podemos aqui, por exemplo, se vocês observarem como foi aqui a eleição do Barack Hussein Obama, né? Você pode fazer a pergunta, como um sujeito que era totalmente desconhecido, ninguém sabia, ele tinha apenas 6 meses de experiência no Senado, nunca tinha apresentado nenhuma proposta notável, nunca tinha feito nada que chamasse a atenção do público, de repente o sujeito aparece como a maior estrela do mundo, tá certo? E ao mesmo tempo que se torna o homem mais famoso do universo, ele ainda tem a prerrogativa de conservar secreta quase toda a sua vida. Quer dizer, esconder todos os documentos, esconder lances importantíssimos da sua vida e criar no público um certo temor de investigar isso. Como foi possível fazer isso? Então, é claro que isso seria impossível sem 40 ou 50 anos de inculpação do público americano, né, pelo fenômeno do racismo. Quer dizer, racismo do qual somente uma parte ínfima da população foi o sujeito ativo. Né? Então, se você observar até mesmo na Guerra Civil americana, vamos dizer que nos estados do Sul, apenas 6% dos senhores de terra tinham escravos. Tá certo? E, no entanto, até hoje, a guerra é apresentada popularmente, é claro, como uma luta contra a escravidão, quando, de fato, o pretexto da escravidão só surgiu depois. Houve uma série de escaramuças políticas que diziam respeito à autonomia dos estados ou ao predomínio, vamos dizer, do princípio de unidade, da conservação da União. E só tardiamente Lincoln se lembrou de levantar a bandeira da escravidão. Tá certo? Então, essa bandeira poderia parecer inverossímil num primeiro momento, justamente porque a quase totalidade dos políticos do Sul não se sentiam defensores da escravidão. Na própria, próprio projeto de constituição, da Confederação, a escravidão já estava abolida. Né? E, sobretudo, o comandante militar supremo das Forças do Sul, que era Robert Lee, jamais tinha tido um escravo, enquanto o comandante das Forças do Norte, General Grant, tinha muitos. Tá certo? Ademais, muitos estados do Norte conservaram a escravidão, tá certo? Ainda durante a guerra, e nenhuma medida contrária foi imposta a eles. Então, desde aquele momento, você vê que a ideia de inculpar a população inteira, tá certo, pelos atos de meia dúzia, se tornou um princípio. Isso foi usado abundantemente na Guerra Civil e se consolidou como um hábito cultural. Então, isso quer dizer que os culpados da escravidão não foram os senhores de escravo ou os comerciantes de escravos, foi toda a população. Note bem, quando você lança sobre toda a população a culpa dos delitos de meia dúzia, isso só faz sentido se a população deu apoio efetivo a esta meia dúzia, como aconteceu, por exemplo, na União Soviética ou na Alemanha nazista, onde a população, onde prestava culto entusiástico aos seus líderes criminosos, Stalin e Hitler. Então, nesse caso, há algum sentido em dizer, olha, a população toda, pelo menos a maioria da população, teve alguma culpa, embora não a culpa direta dos atos, tá certo? Mas no caso da escravidão não havia nenhum entusiasmo popular pela escravidão, tá certo? Nem mesmo entre os estados do sul, justamente ao contrário, né? A rejeição da escravidão já era geral. No entanto, no próprio curso da guerra, e à medida que a hostilidade entre os estados vai crescendo, aquela ideia da inculpação geral se tornou tão profunda e adquiriu tal credibilidade que, quando terminou a guerra, a chamada reconstrução dos Estados do Sul foi, na verdade, uma devastação. Foi um desses fenômenos em que o nome propagandístico da coisa reflete exatamente o contrário do que foi feito. Então, a ideia do governo central era destruir a sociedade e a cultura do Sul completamente, né? E reformá-la à sua imagem e semelhança. Então, a hora da reforma nunca chegou. O que houve foi apenas a destruição. É isso. E isto pareceu legítimo na época, justamente porque a ideia da culpa geral estava já disseminada. Então, sem décadas, faz mais de um século, tá certo, de propaganda inculpatória, ninguém se sentiria obrigado a votar em Barack Hussein Obama e votar um desconhecido só porque era preto. Seria absolutamente inconcebível. Não é isso? E, no entanto, o fator raça foi usado como uma espécie de salvo-conduto para que Barack Hussein Obama pudesse se candidatar sem apresentar os documentos devidos e sem apresentar um currículo e sem até explicar quem era. Quer dizer, tornou-se proibido investigar quem era o Barack Hussein Obama. Quer dizer, houve uma chantagem emocional e ela funcionou de maneira brutal. Mas não poderia ter funcionado sem toda esta retaguarda cultural de décadas. A situação em que Sócrates se vê diante do tribunal é exatamente esta. Quer dizer, ele não pode se defender dos seus acusadores atuais sem sondar os motivos de credibilidade que sustentam perante o tribunal essas acusações. Mas, ao mesmo tempo, esses motivos de credibilidade estão tão disseminados na sociedade, estão tão diluídos na crença geral, que é impossível, de certo modo, atacá-los de frente. Porque uma característica dessas crenças disseminadas é justamente que elas não se definem verbalmente, elas não se afirmam, não se expressam como afirmações formais. Elas são antes sentimentos e reações que, na verdade, não podem se expressar verbalmente, porque tão logo o fizesse, elas se demonstrariam falsas na mesma época, no mesmo instante. Né? Por exemplo, que a população americana hoje em dia seja culpada da escravidão, né? Você pode induzir as pessoas a reagir como se fosse assim, mas tão logo elas expressem essa crença em palavras, verão que é absurda. Então, este tecido, vamos dizer, de reações emocionais, por assim dizer, que estão ao mesmo tempo espalhadas por toda a parte, mas continuam indizíveis, é contra isso que Sócrates tem que lutar em primeiro lugar, e para isso ele tem que contar a sua história. A única maneira que ele encontra de dar uma certa visibilidade, uma certa clareza a esse conjunto de reações é contar a história. Ou seja, ele não consegue pegar esse corpo de crenças e defini-lo como se fosse num credo. As pessoas acreditam nisto, mais nisto, mais nisto, mais nisto, mais nisto, mas ele não consegue fazer isso. A única maneira, a coisa é tão indefinida e disseminada que a única maneira que ele tem, vamos dizer, de explicar o que aconteceu é contar a sua história. Então ele conta a história de que o oráculo de, alguém havia perguntado ao oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio que havia em Atenas, e o oráculo respondeu que era Sócrates. E Sócrates, então, queria saber no que consiste a sua famosa sabedoria, porque ele não se sentia nem se considerava sábio de maneira alguma. Então ele se dirigiu a várias pessoas importantes, né, políticos, professores, intelectuais, etc., etc., que tinham fama de sábios, tá certo? Para ver se a sabedoria deles seria parecida com a deles. E, na verdade, ele descobriu que eles não sabiam é coisa nenhuma, mas que ele também não sabia, tá certo? Mas que ele tinha consciência de não saber, ele tinha consciência, ele tinha uma dimensão, um mapa da sua ignorância, ou seja, não era uma ignorância disforme e obscura, era uma ignorância perfeitamente delineada, ou seja, ele sabia o que ele ignorava. E você vê que todos os diálogos platônicos onde Sócrates entra, ele começa fazendo uma pergunta. E se ele formula uma pergunta, isso quer dizer que não é, vamos dizer, uma ignorância vaga, mas uma ignorância muito precisa. Ou seja, eu me coloco uma pergunta e eu sei que eu não sei a resposta. Mas eu sei algumas das dificuldades que eu teria que vencer para enfrentar a resposta. Então, vamos dizer, o que ele tem nas mãos é precisamente aquilo que eu sempre chamei o mapa da ignorância. Se vocês se lembram de uma antiga apostila minha chamada Inteligência, Verdade e Certeza, vocês verão que o tema do mapa da ignorância é uma das constantes do meu processo educativo. Em geral, as pessoas não sabem sequer mapear os seus conhecimentos, quanto mais a sua ignorância. Ou seja, não são capazes de resumir numa espécie de condensado quais são as suas ideias fundamentais e de onde elas tiraram essas ideias, né? Eu já contei para vocês que quando nós perguntamos ao indivíduo de onde você tirou determinada ideia, você tem feito, emite uma opinião, você pergunta de onde você tirou essa ideia, de onde você adquiriu isto, as pessoas não sabem responder, né? Em geral, elas respondem, elas converte a sua pergunta histórica numa pergunta lógica e começam a argumentar em favor da ideia. Ou seja, você está perguntando a origem histórica e elas respondem com o fundamento lógico, real ou pretenso, né? E isso quer dizer que, justamente, a disposição que elas têm de argumentar em favor da ideia camufla a ignorância que elas têm da origem da ideia. Ou seja, elas não têm ideia das influências que entraram na sua cabeça e as fizeram pensar como elas pensam, né? Então, essa questão, vamos dizer, do mapa da ignorância é. O mapa da ignorância é o único meio que você tem de planejar os seus estudos daí para dentro de uma maneira frutífera. É você perguntar: o que me falta saber para entender isto ou aquilo que eu desejo entender? Então, a pergunta pode tomar a forma, a resposta pode tomar a forma de, digamos, uma lista de perguntas. E pode também tomar a forma de uma lista de obras ou fontes de informação que você sabe que são importantes para aquele assunto. Então, a diferença específica entre Sócrates e os pretensos sábios da cidade era que Sócrates tinha o mapa da ignorância, ou seja, ele sabia o que perguntar. Ao passo que a ignorância deles era tão densa, por assim dizer, tão opaca, que eles não tinham ideia do que lhes faltava saber para acreditar naquilo que acreditavam. Tá certo? Então você tem uma espécie de ignorância passiva, ignorância inconsciente de si mesma. Tá certo? E, por outro lado, a ignorância que nós diríamos que é normal, porque é dela que nasce o desejo de saber e é dela que nascem as perguntas que vale a pena fazer, tá certo? E quando Sócrates começou a testar a sabedoria dessas pessoas e viu que sabiam ainda menos do que ele. Todos ficaram muito ofendidos. E olha que Sócrates fez isso durante décadas. Praticamente não houve figura importante da cidade que não fosse submetida a este teste. E como ninguém passava no teste, então dali para dentro só havia duas alternativas. Ou o sujeito se tornava um discípulo de Sócrates, ou percebia que Sócrates sabia algo a mais do que ele, e que, portanto, o oráculo havia dito a verdade, e, portanto, a partir daí o indivíduo se tornaria um discípulo para aprender com Sócrates, ou então iria nascer no coração desse indivíduo um ódio sem fim a Sócrates. Tá certo? Então, evidentemente, a população se torna aí dividida entre um pequeno grupo de estudantes que acompanham Sócrates e o restante da população. Né? Claro, a população em geral não participava dessas discussões, mas eu estou me referindo às pessoas importantes, quer dizer, as chamadas classes falantes. Né? Então, o restante das classes falantes, então, odiavam Sócrates pelo simples fato de que as pessoas tinham se sentido humilhadas. Ou seja, não por causa de alguma doutrina que Sócrates pregasse que fosse contrária às convicções dele, porque Sócrates não pregava absolutamente nada. Você pode vasculhar a obra socrática, você vai ver que mesmo a convicção fundamental que ele apresenta, no próprio, que ele defende, no próprio discurso de defesa, que é essa crença na vida após a morte, mesmo esta, ele não afirma em termos dogmáticos e definitivos, mas ele diz que é apenas uma crença, uma esperança. É? Então, seria muito difícil você, das palavras de Sócrates, você construir um ideário, tá certo? Uma espécie de doutrina, de cânon da doutrina socrática. Sócrates acredita nisso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Então, não existindo as crenças socráticas, pelo menos no sentido formal da coisa, então não pode ter sido uma divergência ideológica, por assim dizer, que motivou o ódio que as pessoas tinham de Sócrates. O motivo do ódio era puramente pessoal, é um sentimento de humilhação e de inveja, evidentemente. Mas, não podendo se exprimir como tal, ele se transmutava em afirmativas ideológicas que não tinham nada a ver com a história. Tá certo? E é justamente esta disseminação de intrigas, fofocas, calúnias, etc., que foi criando o ambiente cultural propício a que, num determinado momento, tudo isso se condensasse num ato político, que é o de formular uma acusação contra Sócrates no tribunal e solicitar a sua condenação à morte. Então, você vê aqui, esta operação segue a série exata da operação alquímica, que é a dissolução e a coagulação. Quer dizer, em primeiro lugar, existe uma série de, vamos dizer, um ataque multilateral, né, de tipo dissolvente, onde a imagem real do indivíduo vai sendo apagada, apagada, apagada, e de repente é possível criar uma outra imagem dele, feita somente de palavras. Né? Então, esta solve et coagula, a fórmula dos alquimistas. Isto também é uma regra universal da política. Em geral, as pessoas não têm ideia disto, mas muitas pretensas operações alquímicas não são operações alquímicas, são operações político-sociais expressas em linguagem química, para efeitos de, vamos dizer, não só para efeitos de camuflagem, mas também porque essas duas realidades, a realidade político-social e a realidade da natureza química, de certo modo se superpõem e se simbolizam mutuamente. Então, você vê aqui, ao longo de toda a apologia, o que Sócrates está fazendo é tentar descascar um conjunto de falsas impressões criadas através da palavra, mas não só da palavra, mas também de olhares, de gestos, de atitudes, etc, etc. Tentando descascar isso aí, furar esta barreira e mostrar, vamos dizer, uma realidade, aliás, bem documentada. Por quê? Porque os seus, digo bem documentada, porque os seus discípulos estavam presentes ao julgamento e somente aqueles que haviam acompanhado o ensino de Sócrates ao longo do tempo podiam testemunhar o que ele ensinava e o que ele não ensinava. Não é isso? Então, quer dizer, o desejo de atribuir a Sócrates ideias que ele nunca tivera, crenças que ele nunca defendera, tá certo? E atitudes que ele nunca tomara, só era possível justamente na ausência dos testemunhas. Quer dizer, é justamente pessoas que conheciam pouco Sócrates, ou que só tinham convivido com ele em certos momentos, e de cuja experiência totalmente subjetiva, eles deduziam então toda uma mitologia a respeito de Sócrates, essas pessoas não tinham elementos concretos, elementos probantes, para construir uma doutrina socrática e condená-la. Só quem conhecia o ensinamento socrático eram os alunos, tá certo? E eles o conheciam por experiência pessoal e direta, repetida ao longo de muitos anos. Havia pessoas que haviam acompanhado Sócrates por 20 ou 30 anos, né? Então, você tem aí um confronto entre as impressões que são criadas pela mera palavra, pela mera força da palavra, e uma realidade documentada através de testemunhos. Veja que um dos temas fundamentais do platonismo é justamente este confronto entre aparência e realidade, entre a opinião e o conhecimento, doxa e episteme. Doxa é a opinião, episteme é o conhecimento, a ciência. Esse é um dos temas mais repetidos do platonismo. Mas qual é a forma que isso tomou ao longo dos séculos na interpretação geral do platonismo? Né? O platonismo é conhecido eminentemente como uma teoria dualista, no qual o mundo aparece dividido em dois andares. Existe o mundo das aparências sensíveis, o mundo dos corpos, e por trás dele, e por trás e por cima dele, existe o mundo dos arquétipos, das formas, que é a verdadeira realidade. Então, o trabalho da filosofia consiste justamente em varar, em furar o mundo das aparências sensíveis para chegar aos arquétipos, às formas. As formas não são acessíveis, vamos dizer, aos sentidos. Elas só podem ser atingidas, só podem ser alcançadas através da inteligência, sobre a inteligência lógica e matemática. Quer dizer, as formas se identificam, de algum modo, com os números do pitagorismo. Né? Então, a tal ponto que se consolidou historicamente a visão do platonismo como uma espécie de gnose, né? Onde os iniciados eram os indivíduos que conseguiam saltar, quer dizer, do mundo das aparências sensíveis para o mundo dos arquétipos ou das fórmulas eternas expressas geometricamente ou aritmeticamente, né, mais ou menos como, vamos dizer, equações ou figuras geométricas. Né? Então, esta matematização da verdade, quer dizer, a ideia de que a verdade se expressa, vamos dizer, em fórmulas matemáticas que estão acima do mundo sensível, tá certo? E que constituem a verdadeira realidade, enquanto o mundo sensível se constitui apenas de aparências, essa se tornou a interpretação oficial do platonismo. Né? Você vê aqui, por exemplo, no livro do Etienne Couvert, que ademais é um livro excelente, um dos primeiros capítulos chama-se Gnose e Platonismo. Então, vê aqui o que ele diz. Platão coloca no começo dois mundos antinômicos: o mundo das ideias incriadas, eternas, e o mundo da matéria. Este último é informe, indeterminado e ininteligível. A matéria não é senão o receptáculo de todas as formas possíveis, capaz de recebê-las, mas não de dá-las a si próprio. A matéria é dita, no entanto, eterna, não gerada e não criada. Ela traz em si mesmo, portanto, um caráter divino, como as ideias. Então, por um lado, você tem a matéria informe, eterna, sem qualidades definidas, e você tem, então, as ideias ou formas eternas que estão na mente divina e que, então, diferenciam esta matéria segundo as formas dos vários entes sensíveis. E, como a matéria não tem qualidades, ela não é propriamente nada. Tudo o que existe de qualidade essencial nos seres vem inteiramente das formas. Então, realmente, o trabalho da filosofia é varar o mundo das formas sensíveis e encontrar por trás deles as ideias ou as formas eternas. Então, a ideia de que todo o mundo fosse apenas um tecido de aparências ou um teatro, né, cuja regra do jogo estava oculta e deveria ser descoberta, portanto, ela se dissemina com muita força a partir da Renascença. Quer dizer, você tem uma efusão de platonismo, né, nessa época. E a esse platonismo se opunha com veemência à doutrina cristã, segundo a qual os entes do mundo sensíveis não foram criados por Deus como meras aparências, mas como substâncias efetivas. Ou seja, ainda que eles tenham uma forma de existência temporária e fugaz, eles são perfeitamente reais em si mesmos. E, por outro lado, seguindo Aristóteles, a Igreja afirmava que as ideias ou formas eternas não podem existir por si mesmas. Elas só podem existir nos entes sensíveis que as manifestam. Tá certo? Daí, o famoso quadro de Rafael, a escola de Atenas, tá certo? Onde Platão aparece apontando para o alto, isso é, aparece as formas eternas, e Aristóteles chama a atenção para o mundo sensível, como se dissesse, olha, as formas externas não estão lá, mas estão aqui. Ou como mais tarde diria num verso memorável, poeta, aliás, comunista, Paul Éluard, há outros mundos, mas estão neste. Ou seja, a unidade da criação se opunha veementemente ao dualismo platônico. E esta concepção, esta visão do platonismo foi assumida, então, por inumeráveis escolas iniciáticas de ordem gnóstica, nas quais a função, o trabalho do iniciado consistia justamente em passar por uma série de rituais e iniciações, nas quais ele se livraria do apego ao mundo sensível e teria, então, acesso às fórmulas matemáticas eternas. Toda a obra de Isaac Newton é precisamente isso, né? Você vê de Isaac Newton, Galileu, quase a totalidade dos cientistas que, vamos dizer, criaram a mentalidade moderna no início da Renascença é fortemente marcada por esta visão do platonismo. Ou seja, tanto os amigos quanto os inimigos de Platão estavam de acordo com esta ideia do dualismo platônico, com esta ideia, vamos dizer, da falsidade ou mera aparência dos seres sensíveis e com a crença de que a verdadeira realidade se constituía, vamos dizer, de ideias imateriais, como que fórmulas matemáticas das coisas, e era aí que devia se dirigir a atenção do estudioso e do iniciado. Há uma famosa gravura que até reproduzi no Jardim das Aflições, em que um indivíduo de joelhos, ele vai caminhando e fura o mundo sensível, tá certo? Onde tem lá árvores, pássaros, montanhas, etc, etc. E por trás disso ele enxerga o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo o que é? É uma máquina. É um conjunto de fórmulas, né? E então, esta ideia de que um conjunto de equações ou figuras geométricas seria o verdadeiro mundo e de que o mundo das aparências sensíveis é, em última análise, apenas um engano ou um teatro, ela inspirou muitas das descobertas, investigações e descobertas na Renascença. quando Isaac Newton formula a sua lei da gravitação universal, é exatamente aí que ele pretende chegar. Tanto ele quanto Newton mostram com um certo orgulho um desprezo pelo mundo sensível. Por exemplo, no instante em que Isaac Newton formula premissas que são, por assim dizer, fisicamente insustentáveis, que são incompatíveis com a realidade dos sentidos, como em Newton a ideia, vamos dizer, do espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. O entendimento que Aristóteles e a Igreja tinham do espaço, o espaço é apenas um conjunto de lugares, né, e os lugares são justamente definidos pelas coisas que estão lá. Tá certo? Quer dizer, o espaço é, quer dizer, a possibilidade da coexistência de coisas, assim como o tempo é a possibilidade da sua sucessão. Mas, para Newton, o espaço era concebido realmente como uma coisa vazia, sem nada dentro. Não é isso? Agora, a pergunta seria o seguinte: se não há nada dentro, né, que sentido faz você falar de distância? Qual é a distância entre o nada e o coisa nenhuma? Nada. Então, o espaço sem coisa é absolutamente inconcebível, mas era uma premissa importante para a construção, vamos dizer, do mundo matemático de Newton. Do mesmo modo que ele também concebe o que ele chama tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos, o tempo sem fatos. Então, são duas premissas que violam da maneira mais flagrante a experiência comum e corrente do mundo. Do mesmo modo, como Galileu, ele dizia que para alcançar a verdade na ciência é preciso fazer violência contra os sentidos, a expressão dele. Então, tudo isso vem de uma inspiração platônica, tá certo? A negação do mundo sensível e a afirmação da prioridade absoluta de, vamos dizer, um mundo de formas abstratas universais. Fórmulas que, idealmente, então a mente humana poderia alcançar e expressar matematicamente, de tal modo que o iniciado ou o cientista que chegasse a essas descobertas, ele teria, por assim dizer, penetrado na mente de Deus e ele conheceria o segredo da formação e da estrutura de todo o universo. A presunção de Isaac Newton chegava a esse ponto de que, vamos dizer, na sociedade secreta que ele pertencia, o seu codinome era nada menos que Jeová. Então, de certo modo, se acreditava em Deus, mas ainda Isaac Newton tinha a ideia de fundar uma nova religião. E tudo o que ele fez, toda a sua obra científica, não passa de um capítulo dentro de um projeto monumental de reforma da humanidade, onde ele aboliria o cristianismo com a doutrina da Santíssima Trindade e introduziria, vamos dizer, o culto da unidade absoluta, mais ou menos como existe no mundo islâmico. O Corão prega a unidade absoluta. Então, esta unidade absoluta então seria, vamos dizer, provada e fundamentada justamente através do conhecimento das leis eternas, né, que presidiram a criação e estruturação do cosmos. Nisso consistindo, portanto, vamos dizer, uma espécie de apoteose do platonismo. E note bem, aqueles que eram contra o Platão, a escola aristotélica, definiu o platonismo exatamente assim. Teve que Aristóteles entendeu o platonismo assim e fez várias críticas a esse dualismo. Tá certo? Ele dizia, por exemplo, se aqui você tem um homem, tá certo? E no mundo das ideias você tem a forma ou ideia desse homem, então há uma semelhança entre os dois. Mas que para haver uma semelhança tem que haver também uma forma da semelhança. Então teria um terceiro elemento. E entre a forma da semelhança e a ideia, e entre a forma da semelhança e o homem concreto, teria que haver outra e outra e outra e outra e outra. Em suma, mostrou uma série de contradições básicas no dualismo platônico. Né? Muito mais tarde, o professor Giovanni Reale mostraria que essas críticas elas só eram fundamentadas com relação, vamos dizer, à versão mais externa e popular do platonismo, mas não não eram válidas com relação ao platonismo interno, por assim dizer, esotérico, que Platão ensinava oralmente a seus discípulos. Portanto, são críticas das quais Platão estava perfeitamente consciente e com as quais ele concordava. Só que não eram bem críticas, era apenas uma etapa dialética do raciocínio que devia culminar, vamos dizer, no ensino esotérico, no qual havia não dois mundos, mas três. Havia o mundo dos seres sensíveis, o mundo das formas e, acima dele, o mundo dos princípios. Né? Mas não é isso que nos interessa aqui. O que interessa é o seguinte. Sócrates, na Apologia, ele está confrontando não o mundo sensível com o mundo das ideias, mas o mundo das ilusões sociais, das ilusões culturais, com o mundo dos fatos historicamente documentados. Ou seja, ele não está indo de um mundo de aparências sensíveis para cima, mas ele está indo, por assim dizer, para baixo, quer dizer, por baixo de toda esta rede de ilusões, mentiras, criadas pela pura linguagem, existe o mundo dos fatos que foram assistidos e testemunhados diretamente por dezenas de pessoas, dezenas ou centenas de pessoas. Ele não está apelando, vamos dizer, do mundo das aparências sensíveis para um mundo etéreo abstrato, mas justamente ao contrário. É claro que, vamos dizer, os mitos e lendas, né, a fofocagem toda, comparado com os fatos, ela é abstrata e os fatos são concretos. Ele está indo não do concreto para o abstrato, mas ao contrário, do abstrato para o concreto. A mesmíssima coisa acontece no texto mais famoso de Platão, que é justamente o mito da caverna. Porque o prisioneiro que se liberta da caverna, ele transita do que a que? Ele transita do mundo sensível para os arquétipos. É isso que ele faz? De maneira alguma. Os prisioneiros que estão ali amarrados, o que, que eles estão vendo? Eles estão vendo sombras, na verdade suas próprias sombras, projetadas na parede por um fogo que alguém acendeu por trás deles. Então eles estão vivendo numa ilusão, mas essa ilusão não é um mundo sensível, essa ilusão é uma obra humana, é uma ação humana. Quer dizer, a ação humana dos proprietários de escravos criou, vamos dizer, um conjunto de aparências fictícias para manter os escravos iludidos. Né? E o prisioneiro afortunado que consegue escapar dali, o que que ele vê? Ele tem a visão sensível do sol. Peraí, tá vindo um ruídozinho aqui. Então, um minuto, eu preciso desligar o som daqui porque estou ouvindo a minha própria voz. E como eu não estou entre os meus admiradores, então, isso quer dizer que no texto mais famoso de Platão, o que você vê não é um trajeto do mundo sensível ao mundo inteligível, mas um trajeto do mundo fictício, verbal, para o mundo das impressões sensíveis. É verdade que tradicionalmente se interpreta este sol como representando a inteligência divina e, portanto, o mundo das formas. E a caverna, vamos dizer, como se fosse o mundo sensível. Mas um momento, o mundo sensível não é criação humana? E mais ainda, quando o prisioneiro liberto enxerga o sol com seus próprios olhos, isso é evidentemente um ato sensível, um ato de percepção sensível. Você pode dar a este ato a interpretação que você quiser. Você pode dizer, isto simboliza o mundo das ideias eternas, etc, etc. Porém, se a percepção sensível fosse tão falha e tão fatalmente condenada ao erro, como se diz na interpretação clássica do platonismo, como poderia uma coisa tão baixa simbolizar outra tão alta? Como poderia uma coisa tão falsa simbolizar a verdade mesma? Né? Isto quer dizer que a apologia de Sócrates e o mito da caverna tem uma estrutura rigidamente idêntica. Quer dizer, o trajeto das ilusões culturais para a experiência direta e sensível. Tudo aquilo que os acusadores antigos tinham criado contra Sócrates era apenas um tecido de palavras e imaginações, era um produto cultural. Ao passo que o testemunho dos seus alunos que estavam ali presentes não era puramente mental, eles tinham realmente ouvido Sócrates, eles tinham acompanhado e percebido sensivelmente Sócrates ao longo do tempo. Do mesmo modo que o prisioneiro liberto da caverna, o que ele traz de volta para os seus companheiros presos não é a narrativa de uma visão mística ou de uma abstração, mas o testemunho dos sentidos. Eu vi o sol. Isto quer dizer, minha gente, que toda a interpretação clássica do platonismo é um brutal exagero unilateral. Porque se em alguns textos Platão efetivamente coloca o mundo sensível como se fosse o mundo da ilusão, que tem que ser varado para você atingir os arquétipos eternos, em outros ele faz precisamente o contrário. Quer dizer, o trajeto não é, vamos dizer, do concreto sensível para o abstrato, ideal, matemático, mas ao contrário, é um trajeto do mundo da linguagem, das criações culturais para o mundo da experiência sensível. Então isso quer dizer que colocar o platonismo nesse sentido que está colocando Etienne Couvert, que ele está colocando, não é a invenção dele, é a interpretação corrente que você encontra praticamente em todos os dicionários, mesmo após os atenuantes colocados por Giovanni Reale, veja aqui, Giovanni Reale não desmente que a superação do mundo sensível e a conquista do mundo das ideias eternas seja o objetivo de Platão. Ele apenas diz que é por cima desse mundo das ideias eternas existe um mundo mais elevado, que é o mundo dos princípios, que explica, portanto, a conexão entre as formas eternas e os seres sensíveis. Mas ele não chega a entrar neste ponto, que para mim é o mais importante. Isso quer dizer que nós só vamos entender o platonismo se, em vez da visão que se tem do platonismo como uma escada, uma curva que leva para cima, vai dos seres sensíveis para, né, as abstrações e as formas eternas, nós acrescentamos um outro trajeto contrário, formando um X. Tem uma curva que vai assim e a outra que vai em sentido contrário. Existe um trajeto do concreto para o abstrato e outro do abstrato para o concreto. E é isto que constitui o platonismo. E é por isto mesmo que nós vemos que a busca da verdade em Platão toma a forma de uma articulação dialética entre dois movimentos contrários. Ou seja, o trajeto que leva dos entes sensíveis às formas eternas, ele não é válido em si e abstratamente separado, ele só é válido se compensado dialeticamente pelo movimento contrário. Ou seja, todas as críticas que Aristóteles pudesse ter feito ao dualismo já estavam, de certo modo, incorporadas no platonismo. Então é como se dissesse, só Aristóteles estava discutindo apenas o platonismo esotérico, o platonismo mais aparente, mais visível, tá certo? Quando, vamos dizer, na própria estrutura total do platonismo já estava dada esta compensação aristotélica, por assim dizer. Isso quer dizer que aquilo que se entende como doutrina de Platão não é doutrina de maneira alguma. É de Platão, certo, mas não é doutrina, é um símbolo. Tudo o que ele diz a respeito do trajeto da mente humana, do sensível para o inteligível, não tem um alcance doutrinal, é apenas um símbolo, e como todo símbolo tem de ser compensado pelo seu símbolo contrário. Então não se trata de ir do sensível para o inteligível, mas sempre e sempre e sempre ir da ilusão para a realidade. Em alguns casos, o trajeto da ilusão para a realidade é uma ascensão. Em outros casos, é uma descida. Você vê aqui, passados 2.400 anos, o nosso Mário Ferreira dos Santos, ele colocaria precisamente a arte da dialética como o recurso que nós temos para nos livrar dos maus efeitos do abstratismo. Quer dizer, quando você vê uma doutrina como uma dedução lógica que leva a certas conclusões, é preciso em seguida dialetizá-la, ou seja, raciocinar em sentido contrário, para que não fiquemos presos dentro do fetiche da fórmula doutrinal. Isso é, para que a fórmula doutrinal, as conclusões filosóficas, não sufoquem em nós a inspiração do próprio movimento filosófico da busca da verdade. De modo que, nos apegando às conclusões finais, nós percamos a capacidade de sondar a verdade sobre outro, quando ela se apresenta sob outros aspectos. Então, esta natureza profundamente dialética e, portanto, simbólica do platonismo, essa que é, vamos dizer, o caminho da interpretação correta. Quem inventou isso? Fui eu? Não fui eu que escrevi o Mito da Caverna e não fui eu que escrevi a Apologia de Sócrates. Eu estou apenas dizendo aquilo que nós lemos na Apologia de Sócrates e que nós lemos no Mito da Caverna, tá certo? E que não pode ser negado. Quer dizer, se no Mito da Caverna o indivíduo vai desde uma ilusão cultural, né, feita de, vamos dizer, imagens e impressões, para uma impressão sensível, então isso quer dizer que Platão está valorizando a impressão sensível como símbolo da verdade. É? Do mesmo modo que as formas eternas são também símbolos da verdade, mas não são a verdade. É? Quer dizer, o que é a verdade? A verdade é algo que o ser humano, o filósofo, entrevê por trás de tudo isso. Entrevê, mas que ele não consegue formular de uma maneira doutrinal definitiva. Então, a obra de Platão é essencialmente a obra de um artista que constrói símbolos. E o que é o símbolo? Já dizia Susanne Langer, é uma matriz de intelecções. Ela não é o resultado doutrinal de uma intelecção. Não é o resultado doutrinal de uma intelecção, mas é a matriz que vai gerar intelecções. Então, a função da filosofia, segundo Platão, não é nos dizer a verdade. É? A verdade, de certo modo, é indizível. E, por outro lado, ela é sabida, porque tudo aquilo que Platão diz ecoa na nossa mente, no nosso coração, e nós sabemos que ele está no caminho da verdade de algum modo. Mas, tão logo cristalizamos esta verdade em conclusões doutrinais, nós traímos o espírito do platonismo, que é um espírito dialético, tá certo? No qual, quando a verdade é vista por um lado, sempre é preciso convocar o outro lado. Se, por um lado, existe a ascensão do sensível ao inteligível, por outro lado, existe a descida do inteligível ao sensível. Eu me lembro que, anos atrás, eu tinha lido no Julián Marías a ideia de que Platão tinha, por assim dizer, subido até as ideias, mas tinha se esquecido de voltar. Né? Eu disse, claro, Julián Marías escreveu isso quando ele era muito jovem, num livro, aliás, brilhante, que é a História da Filosofia. Você vê que cometer erros, todos nós cometemos. Todos os livros de filosofia estão cheios de erros, repletos de erros. Mas o que interessa nunca são os erros, é o seu poder vivificante, o seu poder inspirador que nos recoloca de novo e de novo e de novo na busca de uma verdade que nós entrevemos. Nós entrevemos por quê? Porque ela mesma nos constitui, ela está também em nós. Então, não temos, de certo modo, como escapar dela completamente. Então, eis aí, não digo uma nova visão, uma nova interpretação do platonismo, que não é essa a minha intenção. A minha intenção é apenas chamar a atenção para algo que, com toda a evidência, está lá. E que nem todas as interpretações do mundo podem ocultar jamais. Quer dizer, esses dois apelos de Platão à evidência sensível são de uma eloquência tremenda. Não é isso? E eles seriam impossíveis Se Platão tivesse essa visão, por assim dizer, quase hinduísta, do mundo sensível como mera ilusão. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos retomar aqui. Então, resumindo um pouco a primeira parte da aula, eu acho que o sentido de tudo isso que eu andei dizendo sobre o platonismo é o seguinte: a filosofia é essencialmente, vamos dizer, um movimento em direção ao conhecimento. E, conforme o próprio Platão já dizia, filosofia e educação são a mesma coisa. A finalidade da educação não é criar uma doutrina, uma teoria, e muito menos uma teoria universalmente explicativa. A finalidade da educação é criar pessoas, né? É desenvolver a alma, a inteligência, o caráter, etc, etc. Vamos dizer, nenhum de nós vai jamais alcançar uma formulação correta da verdade final. Já expliquei na aula anterior por quê? Que a visão da verdade não pode tomar a forma de uma doutrina. Isto é impossível. Né? Então, é claro que todas e quaisquer especulações, sobretudo conclusões doutrinais, têm um sentido sugestivo e simbólico. Elas não visam a poder nos fechar dentro de uma visão do mundo perfeita e acabada, mas a nos inspirar para que nós não percamos este pressentimento, esta presciência que nós temos da revelação da verdade. Todo mundo tem isto, todo mundo nasce com isso no coração. E, ao mesmo tempo, todas as tentativas de formular isto sempre fracassaram. E se elas sempre fracassaram, é porque a formulação não é necessária de maneira alguma. Quer dizer, de quem serviria, vamos dizer, uma verdade definitiva, total e absoluta na boca de um ente que vai durar 70, 80, 90 anos e depois desaparecer? E mais ainda, um ente que não será capaz sequer de manter a consciência contínua desta mesma verdade que ele mesmo descobriu. Não. Ou vocês acham que, por exemplo, Isaac Newton estava permanentemente consciente das suas teorias? Não, como todo mundo, ele esquecia. Ele disse uma coisa ontem e amanhã já esqueceu. Todos nós somos assim. Então, esta fugacidade, vamos dizer, da consciência humana, que está sempre aparecendo e desaparecendo, já mostra que há um impedimento quase que definitivo a uma formulação total e acabada da verdade. Quer dizer, a ideia de chegar, vamos dizer, aos princípios últimos da realidade, que é uma ideia que ainda muitos físicos carregam na cabeça, quer dizer, é de uma estupidez monumental. E todas as formas que eles encontrarem serão em seguida desmentidas. E será sempre assim. Ou seja, quando Santo Agostinho disse a verdade existe no coração do homem, está no coração do homem, ele não disse que ela está na sua boca e nem no seu cérebro. Né? Quer dizer, todos nós carregamos a verdade pelo simples fato de que nós existimos e que a nossa forma concreta de existência é ter consciência de nós mesmos. Tá certo? Isso é que é ser um ser humano. É isso, então, de novo e de novo e de novo, ao longo das gerações, os filósofos fracassam na sua tentativa de expressar verdades finais e são em seguida devolvidos, vamos dizer, ao exame de si mesmos, ao exame de consciência. Porque é justamente neste exame de consciência que você encontra, vamos dizer, a insinuação, vamos dizer, a presciência da verdade entrevista, vamos dizer, como por trás de uma rede, tá certo? E isto para o ser humano é mais que suficiente, é o máximo que nós podemos alcançar. Vou responder aqui algumas perguntas. Jane Carvalho pergunta: eu dou aula de sociologia e filosofia no estado do Rio de Janeiro, tanto para ensino médio regular quanto para educação de jovens e adultos, e confesso que tenho uma enorme dificuldade em encontrar material isento de ideologias. Tento ao máximo evitar a doutrinação, até hoje não consegui montar uma apostila decente para as aulas. Uma vez foi obrigada a conciliar o currículo mínimo com posturas não doutrinárias. Então, ela pede algumas sugestões. Eu vou lhe dar duas sugestões que acho que resolve o problema. A primeira é você procurar um livro editado, acho que 30 ou 40 anos atrás no Brasil, mas que você ainda encontra em sebo. O livro chama-se Teorias Sociológicas. O autor chama-se Nicholas Timashev, Timashef. Ali você tem um apanhado muito bom de todas as teorias principais, sobretudo daquelas que hoje em dia no Brasil estão completamente esquecidas. É isso. Então, e por outro lado, eu recomendaria todas as obras do sociólogo russo-americano Pitirim Sorokin, S-O-R-O-K-I-N. Sorokin, ele foi um membro do governo democrático russo, o governo que se instituiu logo após a Primeira Revolução, o governo do Kerensky, e depois, quando veio a Revolução Comunista, fugiu para os Estados Unidos e se tornou aqui um sociólogo eminente, presidente da Associação Sociológica Americana, e publicou uma série de livros, entre os quais vários que se dedicam a uma revisão das teorias sociológicas existentes. A revisão, às vezes, severamente crítica, tá certo? Então, tem um livro dele chamado Novas Teorias Sociológicas, e, independentemente de você aceitar ou não as obras teóricas do próprio Sorokin, tá certo? As obras que ele fez de exame das sociologias alheias são uma verdadeira maravilha, um verdadeiro dicionário da sociologia. Eu acho que o livro Novas Teorias Sociológicas, eu sei que foi publicado no Brasil pela antiga editora Globo, quer dizer, antes de venderem de que a editora Globo fosse vendida à TV Globo, eles publicavam muita coisa interessante e tinha esse livro Novas Teorias Sociológicas, é um dos muitos. Mas eu acho que ele escreveu uns 15 livros só de história da sociologia, revisão histórica da sociologia e de atualização das sociologias. Então você tem um dicionário de todas as ideias sociológicas existentes examinadas por um dos maiores cérebros sociológicos de todos os tempos. E ali você pode então fazer a sua seleção. Isso vai lhe dar mais indicações bibliográficas, mas, como acontece em todos os ramos do conhecimento, a parcela que você vai encontrar publicada em português é mínima. Em espanhol você já encontra mais. Existem várias obras do Sorokin publicadas em espanhol. Mas você vai ter que achar tudo isso em sebo. Procure pelo site estantevirtual.com.br, que você acha praticamente tudo que existe no Brasil, você encontra lá. Então, o autor chama-se Pitirim, P-I-T-I-R-I-M, Sorokin, S-O-R-O-K-I-N. O Sorokin era um dicionário de sociologia ambulante, né? E, naturalmente, como ele tinha uma visão muito crítica do marxismo, acabou sendo enterrado, embora continue ainda mencionado os dicionários e enciclopédias como um dos grandes sociólogos do século XX. Então, acho que esses dois, eu não posso te dar uma lista inteira de livros, mas esses dois vão lhe dar precisamente isso. Quer dizer, tudo o que interessa em sociologia está aí nesses dois livros. Livros desse tipo, que dão panorama das teorias, eles são extremamente importantes para nós. Justamente para fazer o quê? O mapa da nossa ignorância. Porque quando você lê, né? Por exemplo, veja lá, Sorokin apresentando a sociologia de Vilfredo Pareto. Ele vai fazer isso em 15, 20 páginas e nada mais. Não quer dizer que você vai conhecer a doutrina de Vilfredo Pareto a partir daquilo ali, mas você sabe o que está lá e que você vai precisar saber, né? Eu dei este exemplo principalmente porque eu li sobre Vilfredo Pareto no Timashev e no Sorokin 40 ou 50 anos atrás e nunca mais li o Vilfredo Pareto. Quer dizer, a minha ignorância nesse ponto continua, né, atuante. Está lá no meu mapa da ignorância, tem este problema levantado pelo Vilfredo Pareto e eu quero saber como é que ele desenvolve aquilo, mas não tive chance de me atualizar com isso até hoje. E assim muitos outros autores. É mais importante você ter este mapeamento das coisas que você precisa saber do que você ter o conhecimento substantivo. Porque este mapeamento é que vai dar estrutura, vai dar ordem interna, vai dar o senso de hierarquia e de importância relativa das coisas. E é justamente ter este senso da importância relativa é que diferencia uma pessoa culta de uma pessoa inculta. O sujeito inculto pode saber um monte de coisa, mas ele não sabe onde elas estão. Ele não sabe o peso relativo, né? Ele não tem a capacidade de julgar importância, tipo, ele não tem o senso da prioridade. Não é isso? E eu tive essa sorte de que, logo no começo da vida, os livros que me caíram nas mãos eram todos livros assim, que tentavam dar uma articulação geral da importância das coisas. Como, por exemplo, o livro do Mortimer Adler, com a ideia dos Great Books, o livro do Timashev, o livro do Sorokin, sobre teorias sociológicas, a história da literatura ocidental do Karl Poe, tá certo? Então, é uma série de livros que mapeavam outros livros. E aquilo, de certo modo, a partir dali, eu fiz a lista de tudo que eu ia ler pelo resto da minha vida e não acabei de ler até hoje. E fui constituindo uma biblioteca pessoal com a ideia de, em todos os setores, as áreas que me interessavam, ter todos os livros básicos, quer dizer, aqueles livros que serviram de ponto de articulação para todos os estudiosos da área. Então, hoje eu posso dizer, quer dizer, passar decorridos, então, eu estou com 64 anos, comecei essa coisa com 17, estou decorrendo 47 anos, eu posso dizer que mais ou menos o projeto está realizado. O que não quer dizer que eu li todos os livros da minha biblioteca, ainda tem metade dá para ser lida, né? Então, vamos dizer, a biblioteca de um estudioso, ela tem que ter entre 7 mil e 8 mil livros para começar, dos quais ele tem que ter lido pelo menos metade, né? Então, mas mesmo aqueles que você não leu, você sabe onde eles estão. Quer dizer, não é o lugar na estante. O lugar na estante eu jamais sei, tá certo? Mas eu sei o lugar onde eles estão, vamos dizer, na ordem da história das questões. Eu sei por que que esses livros estão ali, o que que eles estão fazendo, tá certo? Só não sei muito bem o que está dentro deles, mas a posição deles a gente sabe. E isto é a base da formação cultural. Então, no começo do curso eu disse, olha, é mais importante você conseguir organizar a bibliografia de uma certa área de conhecimento do que você conhecê-la inteiro. Então, o conhecimento inteiro de uma área ninguém tem. Por exemplo, conhecimento da sociologia. Eu falo, bom, mesmo que você leia livro de sociologia o dia inteiro, como Sorokin, lia, alguma coisa sempre vai escapar. Não é isso? Mas, mesmo as coisas que escapam, você pode saber onde elas estão. Tá certo? Então, é como um caçador. Quer dizer, você dá um tiro no bicho, é só a etapa final. O principal é saber onde ele está. Você imagina o problema que isso pode ser, né? No outro dia eu estava conversando sobre caçada de urso. Eu digo, bom, então, caçada de urso, você pode ir, mas você vai ter que arrumar um guia e pagar 5 mil dólares para ele te mostrar onde está o urso, senão você vai ficar andando, né? O estado do Missouri, o Kentucky inteirinho, e você só vai ver o urso no zoológico, né? Então, esse negócio, saber onde está, veja, quando os antigos retóricos criaram a arte da memória e a articularam sob a forma de um mapa, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Quer dizer, as imagens espaciais, elas têm uma grande força para nós. E por isso mesmo que eu usei a expressão mapa da ignorância, quer dizer, você criar uma área espacial onde os vários conhecimentos estão distribuídos. Quando você organiza a sua biblioteca, você pode fazer exatamente isso, né? Quer dizer, você distribuir os livros, por exemplo, não segundo uma classificação decimal, uma classificação formal, mas conforme as suas áreas de interesse, ou conforme aquilo que você está estudando, né? Isso. De modo que a própria disposição física dos livros tenha um efeito mnemônico sobre você. Então, o simples fato de você saber em que estante está o livro já te dá uma ideia da articulação dele com os outros livros, né? Vamos lá. Fernando Ferreira Júnior pergunta: na aula 99, o senhor fez uma breve menção à frase de John Adams, de que a Constituição americana somente poderia funcionar numa sociedade moral e religiosa. Pergunta: a presença dessa relação entre cultura, moral e religião e as instituições jurídicas e econômicas da sociedade não é algo recorrente na história? Certamente que é, mas Adams não está se referindo à relação em geral, tá certo? A relação das instituições em geral, com a religião e cultura em geral, mas a relação de um corpo de instituições em especial e uma cultura em especial. Isso quer dizer que uma constituição diferente, uma ordem política diferente, poderia servir para um povo completamente diferente, numa circunstância social diferente. Você vira, por exemplo, você analisar o caso da Rússia. A Rússia não teve ordem democrática por um único dia, porque o único regime democrático que eles tiveram estava em plena revolução, e o regime logo foi derrubado. Tá certo? Então, eles não têm experiência disso. Então, a ordem autocrática, ela retorna e retorna e retorna na Rússia, independentemente do que se faça. Eu essa semana assisti um documentário que se chama The Putin System, quer dizer, o sistema que o Vladimir Putin está criando na Rússia. Está criando o mesmo sistema meio stalinista e meio tsarista. Eu estou esperando a hora que o Putin vai se declarar o tsar. E, conforme eu observei no debate com o professor Dugin, a necessidade do tsar é inerente à própria religião ortodoxa, cuja cabeça é o tsar. Tá certo? Quer dizer, então, se não existe um tsar, muito bem, o governante que exista, ele vai acabar sendo, de algum modo, o chefe da religião, porque não há outro chefe. Quer dizer, a religião estatal culmina na pessoa do líder, seja o tsar, o Stalin ou Vladimir Putin. Né? Então, isso quer dizer que aquele corpo de instituições autocráticas que o Putin está criando, ele serve para os russos. Os russos estão aprovando, eles gostam daquilo. Nós, vendo de fora, achamos que é altamente prejudicial, porque tem um monte de gente na cadeia por delito de opinião, porque você não tem liberdade de expressão, etc, etc. Mas o que significa liberdade de expressão para quem jamais a teve? Né? Para quem se acostumou, né, que as ideias pessoais, autênticas, têm que ser sussurradas em vez de publicadas. Não é isso? Quer dizer, os escritores russos já sabem que terminou de escrever o livro, você tem que copiar em inglês e mandar publicar em Nova York. Todos já estão acostumados com isso. Sempre foi assim. Então, eu não digo que isso seja bom, mas eu não seria capaz de propor uma outra ordem para a Rússia. Né? A única coisa que eu posso fazer é dar graças a Deus de estar aqui e não na Rússia. Quer dizer, aquilo não convém para mim, mas para os russos parece combinar. Então, se você procurar as instituições religiosas dominantes, são as instituições religiosas que geram os sentimentos dominantes, sentimentos, sonhos, as expectativas, a tal ponto que você chega naquela etapa em que Northrop Frye mostra que toda a ficção ocidental sai de dentro da Bíblia. Você veja a força de inspiração da mensagem religiosa. Ela molda o imaginário das pessoas durante séculos e séculos, inclusive daqueles que estão fora da religião. O sujeito é um ateu, irmão, eu sempre disse isso, quer dizer, o ateísmo do sujeito depende de qual é a religião de origem. Aquele que nega a religião, ele está negando aquela religião na qual ele foi formado. Então existe um ateísmo cristão, um ateísmo judaico, um ateísmo muçulmano e assim por diante. Ninguém pode escapar disso aí. Você pode criar outras ideias, mas o seu imaginário de base é criado pela cultura, e cultura é religião, não é nada mais do que religião. Você veja aqui, por exemplo, a ideia que atualmente está muito disseminada de você criar uma supra-religião universal. Né? Essa ideia aparece com Hugo Grotius, né, famoso teórico do direito, onde ele diz que se nós estudássemos todas as instituições mundiais e chegássemos a uma compreensão profunda delas, nós poderíamos, por abstração, deduzir uma série de princípios que são universalmente aceitos. E com isso se criaria, vamos dizer, um código moral universal. Eu digo, bom, ele só esqueceu de dizer o seguinte, isso aí trata-se de uma espécie de, é o contrário da matemática, é uma espécie de mínimo divisor comum. Quer dizer, as várias religiões vão coincidir em pontos que não são substanciais, porque são de uma obviedade tremenda, como é o negócio da unidade transcendente das religiões. A unidade transcendente das religiões consiste em uma série de princípios metafísicos que são os mesmos em todas as religiões. Só que como é que de um princípio metafísico você vai deduzir valores, símbolos, códigos de conduta, organização da sociedade, etc.? Não pode. Realmente não pode deduzir por quê? Porque justamente esses princípios, se eles são comuns a todas as religiões do mundo, isso quer dizer que você pode tirar delas uma religião como pode tirar outra. Então quer dizer que todas as diferenças substantivas são aí escamoteadas, e a unidade transcendente das religiões, como é a doutrina metafísica, ela pode criar uma religião para seres metafísicos, mas não para seres historicamente existentes. Então, de certo, por um lado, a teoria da unidade transcendente das religiões é a obviedade das obviedades. Eu acho que ela está inteiramente certa do que ela diz. Só que qual é o significado religioso dela? Nenhum. É apenas, vamos dizer, a tese consiste em dizer que a estrutura básica da realidade, a estrutura mais geral e abrangente da realidade, tal como aparece nas várias religiões, é a mesma. Como, aliás, é a mesma nas grandes filosofias. Tá certo? Só que se trata de princípios tão gerais e tão abrangentes que eles não significam nada na prática. É a mesma coisa que você dizer, olha, 2 mais 2 é 4. Eu digo, o mundo inteiro está de acordo que 2 mais 2 é 4. O que nós podemos deduzir daí para a prática diária? Né? Santo Tomás de Aquino já diz, o grande problema é isso. Os princípios, você conhecer os princípios é fácil. Agora, como é que você vai saber qual é a relação entre o princípio e a situação concreta que você está vivendo? Então, o que as religiões fazem é dar uma orientação quanto à situação concreta e quanto à conduta na vida, de modo que você alcance tais ou quais resultados espirituais. Tá certo? E como do mesmo corpo de princípios se pode deduzir várias doutrinas religiosas opostas e antagônicas entre si, então, né, ante a teoria das unidade transcendente da religião, nós temos que dizer aquilo que dizia Ezra Pound, quando mostrava um poema para ele, ele dizia, molto bello, ma non funciona. É? Então, vamos aqui a outra pergunta. Tiago Aurich. Logo no início do curso, o senhor nos indicou três leituras para auxiliar no entendimento de quão importante é sempre estarmos atentos à realidade concreta que nos rodeia. Entre essas leituras estava O Feijão e o Sonho, de Origenes Lessa. Por gostar muito do livro, continuei a ler esse autor. Preciso confessar que não gostei tanto dos outros romances. Eu tive a mesma impressão. A única coisa dele que eu realmente gostei foi esse livro, O Feijão e o Sonho. Em um dos seus livros, uma breve biografia que traz, encontrei uma referência ao escritor Coelho Neto, como sendo o príncipe dos escritores brasileiros da época. Fiquei curioso e investigando, vi que de tudo que ele escreveu, e parece ser muita coisa, quase nada é encontrado hoje em dia, parecendo inclusive que houve um certo esforço para apagá-lo da memória literária brasileira. Acredito ser este mais um exemplo do típico emburrecimento brasileiro, agarrar-se ao modernismo como se só ele existisse, escondendo os grandes autores, como por exemplo, o que parece, o autor do maior livro de ficção científica brasileira, Esfinge, e que apelidou a cidade do Rio de Janeiro como cidade maravilhosa. O senhor já leu Coelho Neto? O que poderíamos dizer a respeito? Eu li um único romance do Coelho Neto, que se chama Turbilhão, que eu acho uma verdadeira maravilha. E houve o projeto de lançamento da romance completo dele, da obra completa dele, pela editora Aguilar, naquelas edições de 1.200 páginas, né? Mas saiu só o primeiro volume, o resto não saiu. Esse primeiro volume, no entanto, tem material suficiente para você perceber que é um grande escritor e que foi boicotado pelo modernismo por um único motivo. Ele sabia português, eles não, né? Era um sujeito que tinha, vamos dizer, um vocabulário semelhante ao que tem Dickens, né? Um vocabulário riquíssimo. Eu leio muita coisa em inglês, é mais fácil você ler Shakespeare em inglês do que você ler Dickens. Tá tão rico o vocabulário dele. Nunca ninguém reclamou de Dickens por causa do vocabulário. Agora, no Brasil, reclamam do Coelho Neto porque ele tinha um vocabulário extenso. Quer dizer, é culpa dele que você não conhece as palavras que ele está escrevendo? Quer dizer, a sua ignorância é culpa dele? Né? Ah, tem que ler com dicionário, eu digo precisamente. Mas se é para ler só o que você já sabe, para que você vai ler? É? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe um programa que eu até comprei para aprimorar o meu inglês logo que eu cheguei, que se chama Verbal Advantage, que era formação de vocabulário. Tá certo? E por incrível que pareça, as palavras todas que tinham lá, eu já conhecia quase todas, porque eram as palavras de origem latina, que a população não conhece e que para eles representa a linguagem cultíssima. Então, você que vem de um país latino, você leva essa, já traz consigo esta verbal advantage, quer dizer, você consegue, conhece as palavras eruditas, né? O que você não sabe dizer feijão, arroz, sanduíche, essas coisas todas, mas né, os termos filosóficos, jurídicos, você já conhece. Então, o Coelho Neto escrevia maravilhosamente bem, tinha uma imaginação romanesca das mais sensíveis e foi realmente boicotado por esse bando de analfabetos do modernismo. Então, o que, que sobrou do modernismo, né? Como é que você vai reclamar, por exemplo, do vocabulário do Coelho Neto, se você não consegue ler o Macunaíma, pelas mesmas razões, né? Então, é apenas a escolha de um certo tipo de vocabulário. Quer dizer, o Coelho Neto usava todo o vocabulário da língua portuguesa e o Mário Andrade decidiu usar só uma parte, né? De qualquer modo, se tente ler Turbilhão, por exemplo, é muito mais legível, apesar da riqueza vocabular, que o escritor que sabe usar as palavras, quando ele coloca uma palavra desconhecida, você, na maior parte das vezes, você entende. Se você tiver treino naquela língua, você entende o sentido da palavra, porque o contexto já sugere, tá certo? Ou seja, você, lendo aquele autor, você aumenta o seu vocabulário sem precisar consultar dicionário. Depois você pode consultar só para verificar. Tá certo? Então, leia e verifique se não é muito mais interessante você ler o Turbilhão do que você ler Macunaíma ou ler aquelas porcarias do Oswaldo de Andrade. Aqui tem uma longa mensagem do Guilherme Montoro Melim, dizendo que ele conhece um excelente instrutor de artes marciais, que enxerga todas as artes marciais orientais dentro de uma metafísica de uma antropologia cristã. E ele sugere, vamos dizer, a realização de um retiro para treinamento com artes marciais, entremeado com conferências da minha parte, em algum hotel fazenda, durante 3 dias. Eu acho a ideia muito boa, porém não é necessário hotel fazenda nenhum, porque nós temos aquela maravilhosa oferta do Euclides Oliveira, né? Que oferece a sua fazenda para receber lá os alunos do seminário. Então, eu sugeria, Guilherme, sugeria que você entrasse em contato com Euclides. Você, por favor, mande um e-mail para olavo@olavodecarvalho.org, me cobrando isso, e eu colocarei você em contato com o Euclides. Tá certo? O Euclides fez aquela oferta, que até hoje eu não sabia como, vamos dizer, operacionalizar, e está aí uma oportunidade, né? Não sei se vai dar certo, mas espero que sim. Então, muito obrigado pela sugestão. E vamos em frente. Rerison Cavalcante diz: comecei o curso há pouco tempo, assisti até a aula 25, e devo agradecer a Deus pela oportunidade de participar. Obrigado também ao professor pelas aulas que têm despertado novos conhecimentos para... No curso, o professor tem insistido na necessidade de desenvolver uma carreira intelectual independente da academia brasileira, da universidade pública, de modo a não estar submetido a pressões de aprovação grupal, a necessidade de submissão, etc. Pergunto, e no caso das pessoas que já estão inseridas na academia, pessoas que já estão fazendo doutorado ou que são ou estão prestes a ser professores universitários, que conselho o senhor daria a essas pessoas de modo que possam realizar uma atividade intelectual mais independente? No meu caso específico, eu sou de uma área que é oficialmente considerada como parte das ciências humanas, na burocracia universitária, mas que está muito longe do estereótipo das ciências sociais, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, das Marilena Chauiz, Marcos Banho e companhia. Trabalho especificamente com linguística formal, que tem uma relação maior com a matemática, a lógica e até a biologia. Nessa área, o que percebo é uma rejeição muda das pessoas às visões relativistas, desconstrucionistas, marxistas, etc., sobre a linguagem e a realidade. E uma rejeição também à falta de rigor que impera nesses tipos de trabalho. No entanto, é uma rejeição muda no sentido de que é apenas uma falta de simpatia que expressa pelo desinteresse por essas questões ao invés de um questionamento e por um interesse em questões mais técnicas sobre estrutura linguística. De bom, isso é muito comum na universidade brasileira, que as mentalidades melhores, as mentes melhores e mais capacitadas ficam enojadas com esse besterol que está aí, então ela pega e se concentra nas partes mais puramente técnicas, né? para não ter que entrar num confronto direto com essas coisas. Não por, às vezes, não por medo do confronto, mas por preguiça de ler essas coisas. Afinal de contas, você vê que a bibliografia desconstrucionista, marxista, etc., brasileira, é praticamente infinita, né? Eles publicam um livro todos os dias. E você, para discutir com os caras, você tem que acompanhar o que eles estão fazendo, e você percebe que isso é uma imensa perda de tempo. Então você se recolhe, mas isto faz parte da espiral do silêncio. Quer dizer, você falar o tempo todo, de modo a ou manter o outro ocupado, seguindo você o tempo todo, ou então você construir, se desinteresse e fique quieto. Então não pode cair neste engodo. Quer dizer, o exame crítico da produção, vamos dizer, universitária é absolutamente necessário. Eu só sugeri que os meus alunos se mantivessem afastados disso durante algum tempo, quer dizer, o tempo da sua formação, para quando voltasse a pegar essas coisas, eles estão mais preparados e já imunizados contra o besterol. Mas manter-se à margem e não se interessar, quer dizer, é uma espécie de falsa superioridade, porque você vai deixar que eles ocupem o espaço todo, pelo simples fato de que você se sente aviltado ou ludibriado quando entra no meio deles. Eu digo, muito bem. E pode ter certeza que eles calcularam isso. Quer dizer, às vezes, quando você observa assim, os recursos usuais de propaganda usados por esse pessoal no meio intelectual, você vê que a baixeza das propostas e ideias deles, às vezes, é premeditada. É já para afastar pessoas. Quer dizer, olha, você entra, você vê que está fedendo, você vai embora. Tá certo? Você vai dizer, para que eu vou... É como você entra num quarto de hotel, você vê que está fedendo, né? Você fala, outro aqui não é meu mesmo, eu só vou ficar um dia, amanhã eu vou embora. Então deixa assim como está, você nunca limpa, né? Então, isso é um dos mecanismos fundamentais da espiral do silêncio. De, aliás, eu escrevi um artigo sobre isso. Por exemplo, se você quer atacar uma pessoa, você vai dizer contra elas coisas que são propositadamente mentirosas e propositadamente absurdas. Porque o sujeito vai ler aquilo e dizer, como é que eu vou me defender desse besteiro, dessa besteira, dessa estupidez? Quer dizer, vai me dar um trabalho maluco? Só para eu provar uma coisa que quem me conhece já sabe, é a mesma situação de Sócrates. Né? Os alunos dele, os estudantes dele, sabiam da verdade. Tá certo? Mas o resto não sabia, então a mentira acaba vigorando por ser majoritária. Tá certo? E por sair de muitas bocas ao mesmo tempo. Então, eu não tenho uma fórmula infalível para lidar com essas coisas, mas eu acredito que a relação que se estabelece aí é mais ou menos como a relação entre um leão e um monte de hienas. Né? Quer dizer, as hienas vêm em bando, tá certo? E fazem um barulho desgraçado. E eu acho que mesmo o mais vigoroso dos leões tem a tentação de ir embora. Para que eu vou ficar matando esses bichos um por um se eles não servem nem para comer? Né? Então eu vou perder meu tempo. Então, quer saber, eu vou dar no pé. Eu prefiro passar por covarde do que ficar enfrentando essas coisas. Uma vez eu vi um documentário aí. Tinha duas leoas e um infinito de hienas. Era só a hiena que voava para tudo quanto era. Chega uma hora que as leões falam, não aguento mais, vamos embora, vamos dar no pé, sair dessa coisa aqui. Entendeu? Então, você imagina você ser atacado por um bando de sujeito fraco, tá certo? Mas que não toma um banho há 3 anos. Né? Cada vez que você dá uma porrada num, você fica enojado com você mesmo. Né? Então você acaba dizendo, é melhor fugir. Né? Não por covardia, não por medo, mas por uma questão de não querer perder o seu precioso tempo, não querer se sujar com essa coisa. Porém, é o seguinte, isso não funciona. O que você tem é que atacar essas pessoas com uma violência tamanha que elas fujam. Você tem que demonstrar que você não tem medo nenhum. Você tem que mostrar a sua superioridade logo e mandar calar a boca. Se você aceita, por exemplo, aqui não é um debate democrático, debate de ideias, etc. Daí você entra no problema das leoas. Você vai ter que ficar batendo nas hienas uma por uma, e você vai gastar um tempo precioso. Então você é o método português de matar barata jogando uma naftalina em cada uma. Entendeu? Então você tem que fazer uma espécie de spray. Né? já tem que entrar rosnando, mandando todo mundo calar a boca e apostando na covardia dessas pessoas. E essa aposta é infalível, né? Então, eu acho que Sócrates saiu mal no seu julgamento porque ele não foi suficientemente agressivo. Quer dizer que se ele entrasse, né, já acusando os acusadores com muita força, eles recuariam. Mas ele não fez, ele tentou argumentar, mas também ele já estava velho, ele já tinha aceitado o princípio a ideia de morrer. Né? E ele já, olha, mas vamos ficar conversando com esses caras aqui, é melhor morrer que eu vou para um mundo melhor. Então por que que eu vou me defender muito? Deixa eles que me matem. Vai ser, ele mesmo disse, vai ser vantagem para mim, eu vou sair ganhando nesta coisa. Porque eu vou embora dessa porcaria e vocês ficam. Tá certo? Então, se você não tem nada mais a defender, a não ser você mesmo, às vezes é vantajoso você deixar que eles acabem com você. Né? Mas, pensa assim, e você não tem família? Né? Você não tem filhos, netos? Sócrates não tinha, então era só ele mesmo. Né? Mas se você tem outros sobre os quais você é responsável, você é obrigado a defender sua posição. Não só a defender, você é obrigado a vencer. E note bem, você humilhar essas pessoas em público não é fazer um mal para elas. Não é uma coisa de violência, coisa de maldade, malícia. Não. É curativo. Porque, vamos dizer, a ilusão na qual essas pessoas vivem é uma ilusão auto-lisonjeira, uma ilusão vaidosa, que lhes faz mal. Que faz com que elas se afastem do seu próprio coração e deixem de ser gente. Quer dizer, eles se transformam em cascas de gente, puras máscaras. Tá certo? Que não sentem a situação, não têm mais sensibilidade para nada, só tem hipersensibilidade vaidosa. Tá certo? Mas sensibilidade à verdade, sensibilidade à cobrança moral, não tem mais nenhum. Então você humilhar o cara é você devolver a ele ao mundo os sentimentos reais, porque ele vai sentir humilhação e a humilhação é exatamente o que está acontecendo. Então durante aquele momento ele tem um vislumbre da realidade. A partir desse vislumbre da realidade, aí talvez seja até possível começar a argumentar com ele, mas não discuta com esses camaradas sem ter feito primeiro a humilhação curativa. E não é nem questão de discutir. Fala, olha aqui, vou demonstrar que você é uma besta quadrada, você não sabe nada, você fica quieto e escuta o que eu vou lhe dizer. Discutir comigo você não pode discutir, mas você pode aprender alguma coisa se ficar quietinho. É assim que tem que ser. Você tem que exercer uma autoridade proporcional ao seu conhecimento. Isto não é vaidade, isto é uma obra de caridade. Tá? Então, vamos dizer, as pessoas me conhecem, sabem que para tratar com as pessoas como eu sou o sujeito mais, né, humilde do mundo. Se vem um mendigo falar comigo, sim senhor, assim, agora com essas pessoas você não pode ser assim, você não pode ser polido, cordato, né, de jeito nenhum, porque você está viciando, você está ajudando elas a se consumirem cada vez mais no seu vício, você tem que cortar logo a palhaçada, né. Se uma pessoa vem com fingimento para cima de você, você vai entrar no fingimento? É? Então, você vê aqui, uma coisa característica dessas pessoas mentirosas e maliciosas é que tão logo você dá um aperto nelas, elas se sentem vítimas e começam a chorar. Então, primeira coisa, casca que você tem que arrancar é a casca de prepotência, de arrogância. Não existe porque só tem fraqueza por trás. Na hora que você tira, aparece o outro lado, o lado coitadinho. Daí você tem que tirar o lado coitadinho, você mostrar, você não é coitadinho, você é mau, você não presta. Tá certo? E algumas pessoas, elas vão dizer para você, eu sei que eu não presto, mas eu gosto de ser assim. Então essa não tem mais cura. Então essa você manda embora mesmo. Mas tem alguns que podem ser tocados no seu coração por essa coisa. Então, esses são conversíveis, por assim dizer. Então é isso que você tem que fazer, pô. Não tem outra solução. Então, como você está em minoria, o segredo é o seguinte, é ser mais forte do que a maioria. Para ser mais forte, basta uma coisa. Basta você não estar disputando as vantagens que eles estão disputando. Te tirar do emprego, eles não vão. O que eles vão fazer? Vão cortar suas promoções. Então você entra na universidade e fala, ah, não quero promoção jamais. Eu não quero carreira, eu quero continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Estou satisfeito aqui, né, com o lugar que eu ocupo. Eu sou o último professor desta coisa, jamais serei chefe de departamento, jamais serei reitor de coisa nenhuma, e está ótimo assim, eu não quero, isso é para vocês. Se você fizer isso, você renuncia àquilo que eles estão disputando e eles não têm mais onde te alcançar. Se eles começarem a falar mal de vocês, diga assim: a última coisa que eu quero na minha vida é a sua amizade. Né? Por favor, não me castigue com a sua amizade. Seja meu inimigo, fale mal de mim, porque daí eu estou satisfeito. Agora, se você vier me oferecer minha amizade, você vai me enfraquecer. Porque você vai me colocar numa posição falsa, eu vou ter que fingir, então eu vou ficar tão fraco quanto você. Então, não quero a sua amizade. Né? Não sei quem que disse, mas. Não quero a sua amizade e não temo a sua inimizade. Ponto final. Né? Em suma, o conselho é muito simples. Seja homem, né? Porque não tem nenhum ali. Só tem boiola, então você está sempre na vantagem. Bom, eu acho que hoje já foi demais, já é meio tarde, né? Então vamos deixar as outras. Ah, bom, só vou falar mais uma. Lucas Lacerda. Lembrei-me com a explicação de hoje sobre Platão, da aula que o senhor, falando de Sohrawardi, Sohrawardi é o filósofo iraniano, dizia que devíamos ter sempre em conta o conselho dele de que o ensinamento dos antigos não estão abertos à refutação, pois são simbólicos. É? Todo conhecimento humano é simbólico. É? Eu acho que, na aula passada, eu deixei bem claro que o nosso acesso à verdade, se você pegar só os testemunhos dos vivos, você só poderá enxergar um mundo recortado de acordo com a dimensão da vida, uma vida humana que dura 70, 80 anos, e onde toda percepção é intermitente, onde a memória falha, tá certo? E onde a burrice campeia solta. Tá certo? Porém, existe o testemunho dos mortos. Né? Então, você vê, qualquer tribo de índio, se você perguntar para ele o que é a humanidade, ele vai dizer que a humanidade é o conjunto dos seres humanos mortos e vivos. Quer dizer, os mortos estão aí, fazem parte da comunidade. Tá certo? Agora, no mundo moderno, a gente tem a impressão que só a humanidade é só aqueles que estão vivos no momento. E daí a tendência de esquecer rapidamente o que foi ontem. Quer dizer, o tempo, a duração da memória humana vai ficando cada vez mais curta. Né? E ao mesmo tempo, todo mundo tem a impressão que está chegando onde é o cume do conhecimento. Se nós reintroduzimos na nossa visão das coisas o testemunho dos mortos, e esses testemunhos são abundantes, nós começamos a ver a coisa numa outra dimensão. Né? E entendemos, se, como São Paulo apóstolo dizia, que nós vemos as coisas como um espelho obscuramente, mas que então veremos face a face, eu digo, bom, esta é a visão da verdade. E essa visão jamais toma a forma de uma teoria, mas de uma visão translúcida de uma presença. A verdade aparece a você como presença. Tá certo? E se todos nós estamos destinados a ter isto, tá certo? Então, para que tanto esforço para chegar a uma teoria geral de tudo? Se a teoria vai falhar necessariamente, você não pode fazer a teoria geral de tudo que feche a visão da realidade de uma vez por todas. Mas você pode produzir símbolos que deem força às outras inteligências, para que elas continuem buscando a verdade final, que elas só vão encontrar depois da morte. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.